Comodoro, bom dia, é o TAN 3601, informação Charlie no gate 09, para autorização de tráfego, Congonhas 380. T01, eu tenho 360, autorizado, aceito, aguardo a coordenação. Aceito, 360. T01, São Paulo, Congonhas, nível 360, está autorizado. A aerovia Penisulu no meia, até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu. Após direto Trive, Tango, Romeu, Índia, Vitor, Índia, Trive. Após conforme rota do plano, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda. Após direto Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona transponder 5146, controle 120.8. TAN 3601, autorizado Congonhas nível 360, Upter Zulu no meia até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, pós-trive, via plano de voo, Upter Zulu no meia. Corrigindo, pós-trive, plano de voo, decola da 10 à direita, saída da El, transição Leda, prossegue Bridge, transponder 5146 e o controle 20.8. Correto, portão 9, time pronto, pushback, TAN 3601. Chamará pronto, TAN 3601. Delta 3601 no gate 9 para pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi, Delta 3601. Chamará para o táxi 3601. Delta 3601 para o táxi com 74 a bordo e 0426 de autonomia, a alternativa é Confins. Principal, Indy Alpha, reporte com superador 10 pronto, altímetro 1016, Delta 3601. Confira o empate, Indy Alpha para o 3601. Afirmativo, reporte pronto para decolagem no ponto espera, pista no zero. 3601 não autorizado, pátio Indy Alpha, reportado, pronto, ponte de espera da 190, ajustado no 096, 3601. Salvador, tá 3601 no pronto, ponto de espera da onda zero. Gente, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento variável com 03 nós, tá 3601. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1 na 0, 3601. Zero um, decola usino 4, chama controle 120 decimal 8, convoi, bom dia. 08, boa. Salvadores 3601, passando 2500. 3601, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na saída da EL, após Leda direto bridge. Da EL, Leda bridge 3601.